76, eu te chamo em torre 198 295. 295, muito obrigado, 738. Desça para 2000 pés, autorizada final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado no localizador. Para 2000, autorizada X-Ray, reporte estabilizado no localizador. 738, baixado, travado, passando o externo, uma milha do externo. 738, autorizado pouso no zero, ajuste 1020, o vento, uma centena das nós. Uma centena com duas nós, livre pouso, pelo no zero, para o 738. Zero, não vou direto pelo desça para 4000 pés. Direto pelo desça para 4000, por favor. A possibilidade de liberar a velocidade em SAP 5728? Tá livre, é o único, é o número 1 para pouso, é o objeto 5728. Obrigado, 5728. Correção 1738. Solou ao 07, direita, solo 121 no decimal. Direito 121, não, segredo, 732. Controle Xenia 6200, informação Papá. Xenia 6200, acione identificação. Autorizada a chegada Mari, desça para nível de voo 050, QNH 1020. Para o nível 050, chegada Mari, a senhora autoriza a proa de TAP. Mantenha a proa de Mari, é o número 3 na aproximação, o tráfego que o precede é o ECO 1110 da Força Aérea Brasileira. Mantendo Mari, descendo ao 50-6200. Localizador 5728. Ambiente 5728, eu te chamo Torre, 118 decimal 95. 295, logo. Pastor, 01, desça para 2000 pés. Autorizado a final do procedimento ELS X-Ray, reporte estabilizado no localizador. Pastor 01, descida para 2000, autorizado ELS e reportará estabilizado. Pastor 01, confirme a sua matrícula. Força Aérea 2314. Gente. Guardião 05. Então, 05, reporte no através do parque do Pituaçu, cheque seu transponder, não recebo o mesmo. Né, 6200, reduz a velocidade para 220 nós. 220 nós, 6200. 019. 109, baixar travado, pouso autorizado, 5C28. Pastor 01. Milhão 05, confirma essa posição. Guardião 05, confirme a sua posição. 01. Paulo Salvador, Pastor 01. Salvador, Pastor 01. Salvador, Pastor 01. Sete 28 às 14, direita 219. Direita 219, Marcos. 1 2 1 1. 2 1 1, obrigado. Eco 190 na final da pista 10. Via Web 5728, prossiga na Alfa e Juliette para o portão 4. Azul 4207, está na escuta para cópia. O Azul 4207 autorizado para o Santos Dumont, Rio de Janeiro, nível de voo 360, pela APRO Zulu 10 até ESMAP, após segue direto à posição Lúvito, após direto a Barbacena e após conforme plano. Decola da cabeceira 10 com curva à direita, subida da EL Leda Bridge, o transponder é 5066 e o controle em 120.8, corteja. Pastor 01, não fique atento ao helicóptero nas proximidades de Simbra, mantendo 500 pés. Pastor 01. Sinal para o cabo e guardião 07. 07, livre, frequente para coordenação. Pastor 01, prossiga para o solo. Gente, após entrar aí do Parque do Estado do Sul. Gente, vamos tentar contato aqui com eles, ok? Pastor 01 não tá fazendo desvios? Pastor 01 no Duna. Agora sim. Ah, ok. Gol 260. 390 para Recife. Copia. Vou interceptar o curso do localizador. Vou ir na proa 130. Repórter estabilizado. 8. Decola na cabeceira 10 com curva à esquerda. Subida Puca, transição Caju, transponder é 5065, controle em 120.8, corteja. Zero, correto o cotejamento, chame para o acionamento no portão 8. 40. Direita no 40. Salvador, Pastor 01 nota visual, cancela, prossegue visual para pouso. Pastor 01, chame torre 118 decimal 95. Torre 1895, Pastor 01. Controle Salvador, guardião 07. Confio para o controle Salvador. Guardião 07, né? Prossiga, guardião 07. Para Salvador, com o 02 da bola, está mantendo 5 pés, está visual com o tráfego no, através de Pituaçu. Guardião 07. Gente, Guardião 07, o tráfego é o Guardião 05. Tá visual com o mesmo? Tá firme, já superando mesmo. Guardião 05, fique atento ao tráfego do Guardião 07 à sua esquerda, uma milha. Guardião 07, prossegue para Salvador. Afirmo, pouso no Braestra. Guardião 07, chame torre, 118 decimal 95. 118, 95. Guardião 05, tá visual com campo? 05, chame torre, 118 decimal 95. Testando a pouso no Braestra. O vento em Salvador é 090, 10 nós, tem condições de pouso pairado na 35, estou com tráfego no ILS. Afirmo, pouso parado sobre a 35, Guardião 07. Salvador, Guardião 07. Então, isolou, parte 5, parte 3. Tato do Grau, Guardião 07. 05, mantém esse aéreo, tá bom, aguardando instruções. Mantém esfera Itapuã, aguardando instruções, Guardião 05. Vamos para o fundo Itapuã, Guardião 05. Torre, Pastor 01, assinal baixar travar. Pastor 01, pouso autorizado, 90, uma centena, 10 nós. Autorizado pouso, 90, Pastor. Oeste de Salvador, contato radar voe na proa de Mari para chegada a Mari, reporte para descida. Uma 03, desça para 4 mil pés, QNH 1019. Sinal para cabeceira 35, Guardião 07. 07, pouso pairado. Na cabeceira 35, vento uma centena, 10 nós. Gente, pouso pairado, sobre a cabeceira 35, Guardião 07. Guardião 05, está visual com tráfego na final da 10? Visual. Prossiga da presente, direto para o Graé, agilizando, reporte na curta. Está presente, direto para o Graé, vamos lá na curta, Guardião 05. Zulu, mantém a posição. O Guardião 07, após o pouso, autorizado o táxi até o pátio do Graé. Ele está autorizado o táxi, abaixa a altura até o pátio do Graé, Guardião 07. O 407 entra em contato agora com o chefe de operações aeroportuárias da Infraero e vai providenciar a remoção do finger. Sena 6255, acena identificação, autorizada a chegada da Mari, desce para nível de voo 090, QNH 1019. 2119, desce para o nível 90, chegada da Mari 625. 7, mandei seu solo aos 23, frequência livre estacional. 7407, anos no pista já. Guardião 05, vento uma centena, 10 nós, atenta ao Guardião 07, no pátio do Graé, reporte no solo. Reporte no solo, visual, Guardião 07, pátio do Graé, Guardião 07. Pátio 01, solo, 01, solo 24, frequência livre estacionar. Né, 6255, informa tráfego 2 horas, 18 milhas, rumo norte, passando nível de voo 075 para 4 mil pés, é o eco 1110. localizador 6200. Sena 6200, chame torre 118, decimal 95. 1895, 6200. Sena 6255, copiou o controle? Negativo. Sena 6255, informa o tráfego a 2 horas, 16 milhas, rumo nordeste, passando nível de voo 070 para 4 mil pés. 762. Scania 96200. 50, limite ao localizador. Esquerda 350, limite localizador, fazendo frente. Setor oeste, para o setor oeste, a pista já está molhada. Seguinte, o 6200, está passando o marcador externo. Seguinte, pouso autorizado no zero. 9 horas, 14 milhas, rumo nordeste, passando nível de voo 130 para nível de voo 090, Alfa 319 da Oceania. Alfa 0319. Algum no 777, ponto seguro, eu tenho aqui o nível de voo 340 autorizado, aceita? Ok, então o Gol no 777 está autorizado para Porto Seguro, nível de voo 340, decola na cabeceira 10, com curva à direita, cumprindo o perfil da subida da EL, após direto para a posição Leda e após direto para o destino. Decola na... Perdão, o transponder é 5107 e o controle opera em 120.8, corteja. Sena 6255, desça para nível de voo 070. O Sena 6255, desça para nível de voo 070. 070, 6255. Bom dia, até já. Copiei 3 horas e 40, Campinas, o PLV novamente, por gentileza? 9:30, tá livre o táxi à direita, no ponto de espera, chame a torre em 118.95. Bom voo e bom dia, o Azul 4207. Uma 03, curva à direita pro A030. Sena 6255, desça para nível de voo 060. Direita, nível 060, 6255. Sena 6255, vou direto Duna. Direto Duna, 255. Direita, 219. 219-6200. Vou ver, Salvador. Boa tarde, eu sou 4207, boa, autorizado, ingresso de decolagem, uma centena, 10 notas. Autorizado, alinhar e decolar da 10, azul 4207. Puxa 6200, bom dia. Prossiga o táxi na Alfa e Juliette para o portão 03. Alfa, Juliette, portão 3, 6200. ficar aqui defendido com vocês. Sente, trip 5220, com o seu oceano identificação, o centro fica ciente, que o senhor está na minha escuta. Sente. Azul 4060, acena identificação, autorizada a chegada à mar e desça para níveis de voo 050, que é negar no 019. Juno 91, bom dia. Está autorizado para o Galeão, nível de voo 380. A primeira aerovia abre Zulu 10 até a posição ESMAP, após segue direto para a posição Lúvito, após direto a Barbacena. Decola da cabeceira 10 com curva direita, subida da El Leda Bridge. O transponder é 5101 e o controle em 120.8. Corteja. Transponder é 5101, ok? Tá 3191. 207. Gente. E como recebe o solo? Tem alguma microfonia na minha transmissão, companheiro? 3 mil pés, QNH no 019. Reduza a velocidade 2-1-0 nós, a número 4 na aproximação. Papa Tango, Victor Charlie Hotel, acena identificação. Batão, Vitor Salitea, mantenha-se em condições visuais, que é legal no 019, reporte para descida. Ajuste seus corredores visuais. Do 207 aos 32, controle 120.8. 208, Azul, com a 207. Obrigado, boa tarde. Controle, Salvador, boa tarde, o Azul 4207, ainda bom dia. Azul 4207, bom dia, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360, saída da EL. 360, poderíamos voar da EL, o Azul 4207. Autorizado, Azul 4207. Direto da EL, Azul 4207. Umba 03, desça para 2000 pés, reposto estabilizado no localizador.